3D, tocando tudão. Passamos juntos. ouve o som, sente a pancada. Te ama para sempre, só você me faz sonhar.

maior referência em Melody. Fenômeno natural.

de novo. O meu amor vou te dar. Tocando tudão. Banda Puro de